estamos aqui. ZYJ208, AM730 kHz. ZYO726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Poder que não faz mal, é de Jesus esse poder pentecostal, é o hino que ouvimos, poder de Deus, né? E quem cantou aí foi o trio Alexandre, do lançamento Oliveira Verdadeira, e que está junto com Jesus de Nazaré, um CD duplo, Oliveira Verdadeira 146 e o Jesus de Nazaré 183. Vamos continuando levando mais hinos, mais desta mensagem cantada, esta mensagem que é alimento para a nossa alma, que convence o pecador, que deve aceitar a Cristo Jesus como Salvador. E aquele que ainda é escravo do pecado, você vai ouvir uma mensagem agora que você aceitando Jesus como Salvador, você se torna escravo livre, como nós somos livres do pecado, livres de Satanás, porque Jesus nos protege. E você vai ouvir agora com o mensageiro da última hora, o Benedito Felizardo, cantando do lançamento Escravo Livre, que tem o número 249, e junto está também o lançamento Foi o Sangue, com mensagens que serve de alimento espiritual para a tua alma. Vamos ouvir e vamos glorificar a Deus com este hino. Música. escravo livre. O que me prendem são os cravos do amor. A minha cruz não é uma cruz tão pesada como a cruz em que o meu Senhor morreu. Escravo livre sou, e você aceitando Jesus como Salvador, você vai poder cantá-lo como... Você viu aí o Benedito Felizardo, mensageiro da última hora, que ele canta dupla com ele mesmo, hein? Então ele canta aí, ele faz as duas vozes, a primeira e a segunda voz. É um lançamento que muita gente está gostando, porque são todos os dois lançamentos, que foi o Sangue Esse que você ouviu, Escravo Livre, né? São hinos bem gravados, hinos que têm mensagem, hinos que falam no teu coração. Então você ouviu aí, e o número deste lançamento eu vou dar novamente para você: 249 e 265. São dois lançamentos, dois LPs num CD só. E o programa musical evangélico, sempre levando o que é de melhor para vocês. É a palavra de Deus, né? Um programa aí que há muitos e muitos anos estamos aí no ar, levando essa mensagem de paz ao teu coração, e tem servido e salvação para muitas almas. Olha, o que nós recebemos de carta testificando que aceitaram a Jesus como Salvador aqui através deste programa, o programa musical evangélico. Eu digo para você, se nós fizéssemos aqui um grande trabalho e pedisse para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, viesse nesse trabalho em Curitiba, não tinha estádio para comportar, pode crer, porque milhares de pessoas nessas mais de 3 décadas que nós estamos com esse programa no ar, que tem aceito Jesus como Salvador. E você que tem orado por nós, você que tem ajudado, você que tem dado preferência, pedindo os lançamentos da Estrela da Manhã, comprando nas lojas Estrela da Manhã, você também está alegre, feliz, porque você sabe que você também está participando, você também tem ajudado este programa a permanecer no ar, estas emissoras, ganhando almas para o Senhor Jesus. E faça isso, não esqueça. E você que está aí distante, escreva a tua carta para a Caixa Postal 22, Curitiba, Estado do Paraná, código de endereçamento postal 80.011-970, e faça o teu pedido, e nós mandaremos com muito prazer, e você estará aproveitando bem o teu dinheiro e ajudando uma das maiores obras de evangelização, que todos os dias nós estamos ganhando almas para o Senhor Jesus. E nós vamos levando mais hinos para vocês. Você vai ouvir agora, é Matheus e Enzi cantando em quarteto com os irmãos Falavinha. que está contido no lançamento Vitória Final, que tem o número 152, e junto está o lançamento Anjos de Branco, que tem o número 250. Você vai ouvir Crê Somente no Senhor. E você que não creu no Senhor, você que não aceitou Jesus, preste atenção, escute bem esta mensagem, porque eu tenho certeza que na hora da oração você estará fazendo a melhor escolha da tua vida, que é aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Você acabou de ouvir, aí com Matheus Yenzi e Irmãos Falavinha, e que está contido no lançamento Vitória Final, que tem o número 152, e junto está o lançamento Anjos de Branco, com Matheus Yenzi, esse que está falando com vocês, e que tem o número 152. Você, no lançamento Anjos de Branco, vocês têm aqui, existe um alguém comigo, Dia das Mães, Mar da Galileia, Nosso Redentor, Alerta Povo, Entreguei Minha Vida, O Bom Filho de Deus, Anjos de Branco, Entre o Salvo e o Perdido, Sansão e o Cego de Jericó. Inclusive, esse Cego de Jericó está contido na fita de vídeo. É um clipe que eu gravei, que quando nós estivemos ali em Jericó, né, então quando o pastor Josias falou sobre aquela passagem bíblica que Jesus curou o cego de Jericó, quando ele fala, então eu entro cantando um clipe, que ficou muito bonito o clipe, é o Cego de Jericó. E também o Mar da Galileia. Aqui no Anjos de Branco tem também o Mar da Galileia, que é o hino que eu canto lá também, quando estava no Mar da Galileia, andando de barco. E você então vai ouvir também, vai assistir, né? Ouvir e assistir esse hino Mar da Galileia, porque combinava, estava combinando com a nossa, com o que nós estava acontecendo, né? Nós andando no Mar da Galileia, onde Jesus andou, também ali em Jericó, onde Jesus curou o cego de Jericó, e em muitos lugares que Jesus andou. Então nós aproveitamos gravar aqueles hinos que concernente aquilo que estava acontecendo conosco, visitando ali a Terra Santa, Jerusalém, aonde Jesus andou, aonde Jesus curou, aonde Jesus salvou, e ficou uma fita muito linda, conhecendo as cidades históricas da Bíblia. E então você ouviu aí, são dois LPs num CD só. E agora você vai ouvir um hino que eu gosto demais, que é a Vitória do Crente. Nós vamos ouvir este hino para a nossa edificação espiritual. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Deuteronômio 24. Sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a região da Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Quando nos preparamos para fazer uma longa viagem, damos instruções aos que ficam sobre tudo o que tem que ser feito durante nossa ausência. Na hora da despedida, ainda repetimos com ênfase o mais necessário. Não se esqueça desse assunto, por favor. Recebeu a bênção. Evangelho ao mundo. Cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Declara-me o que tens em casa. Azeite é o que não pode faltar. Se existe azeite na botija, por mais que o mal te aflija, não vai te derrubar. Se existe azeite na botija, por mais que o mal te aflija, não vai te derrubar. A viúva clamou a ele. Parecia ser o fim. Disse ela: o meu marido morreu, vão levar os filhos meus. O que será de mim? O que há de se fazer por ti? Declara-me o que tens no lar. Mesmo sendo um pouco só de azeite, se eu caso ter ajeito, não tem por que chorar. Declara-me o que tens em casa. Azeite é o que não pode faltar. Se existe azeite na botija, por mais que o mal te aflija, não vai te derrubar. Se existe azeite na botija, por mais não vai te derrubar. A tua vitória está aí. Não deixe nunca o azeite faltar. Hoje você tem. Por certo, Deus quer te engrandecer. Depende só da tua fé, porque o milagre é para quem realmente crê. Declara-me o que tens em casa. Azeite é o que não pode faltar. Se existe azeite na por mais que o mal te aflija, não vai te derrubar. Se existe azeite na botija, por mais que o mal te aflija, não vai te derrubar. O louvor, está no ar. E agora chegamos para o momento mais importante deste programa, que é o momento da oração. É o momento que você vai decidir e vai aceitar Jesus, e é o momento que você, meu irmão, também vai receber a cura divina, a bênção de Deus para a tua vida, a bênção de Jesus para você. E agora com vocês, o meu filho Daniel Falavinha Jensen, orando em favor de todos os nossos ouvintes. vez, estamos diante da tua santa e excelsa presença. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te louvamos por esse programa, Senhor, pelos hinos aqui apresentados, pelas mensagens aqui transmitidas, que com certeza têm tocado de forma muito profunda e especial em cada coração, em cada vida. Esse que aceita Jesus como Salvador agora e que toma a decisão mais importante da sua vida, perdoa-lhes os pecados, perdoa, Senhor, os pecados, purifica e lava com o sangue de Jesus. O que está enfermo seja curado deste mal, desta enfermidade. Aquele que está oprimido seja liberto. Senhor, este pai, esta mãe, ou este filho, ou filha que está passando por problemas, talvez problema de ordem familiar, Senhor, resolve este problema, coloca um fim neste sofrimento e que o teu espírito possa agir livremente nesta casa, neste coração, e que o inimigo não tenha poder nesta casa, nesta família, nesta vida, mas que haja vitória e vitória no teu nome, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus para a tua honra e para a tua glória. Amém. Que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Eliminando distâncias e chegando até você. ZYJ208, onda média 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 49, 31 e 25 metros. Em 6.080, 9.515 e 11.725 kHz. De Curitiba para o Brasil e o mundo. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Tudo em artigos evangélicos você encontra na loja Estrela da Manhã, da Senador Xavier da Silva, 447, com o melhor preço e atendimento de quem há muitos anos vem despertando em você o interesse pelas coisas de Deus. Anote o endereço. Senador Xavier da Silva, 447, ao lado da Assembleia de Deus, sede em Curitiba, próximo ao Shopping Miller. Telefones 3232-0202 e 3322-7100. Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora, prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos. E não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Justiça Eleitoral. De meditação. O anjo anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. A sua mulher vai ter um filho e você dará a ele o nome de João. Lucas 1:13. Você ficaria com medo se visse um anjo. O medo do sacerdote Zacarias foi natural, pois certamente nunca tinha visto um anjo antes. O que piorou a situação foi que este anjo veio com uma mensagem aparentemente maluca, que ele e sua esposa se tornariam pais, apesar da esterilidade de Isabel e de ambos serem velhos. Por fim, Zacarias duvidou do anjo e sabemos que por causa disso ficou mudo até que o filho João Batista nasceu. Zacarias passou do medo para a incredulidade. Foi capaz de crer na mensagem do anjo. Deus ouviu a sua oração. Zacarias preferiu acreditar que Deus não tinha escutado a sua oração. Deus ouve as orações. Quantas vezes você, ouvinte, já orou, clamou, bradou aos céus, ansioso e necessitado, mas saiu de mãos vazias, com a impressão de que Deus era o mais surdo dos surdos. Se chegamos ao pecado da incredulidade, a duvidar de Deus, a culpa é nossa e não de Deus. Deus frustra o nosso imediatismo e não se deixa manipular. Ele promete ajudar e atende às orações dos seus filhos, mas do seu jeito, no seu tempo. Precisamos aprender que a nossa pequenez é que precisa sujeitar-se à grandeza do Eterno. João Batista nasceu. Zacarias e Isabel foram seus pais, apesar da falta de probabilidade. É uma prova de que Deus ouve e age do seu jeito. É sempre do seu jeito. Aliás, foi do seu jeito que ele agiu na história da redenção. Amou como amou. Fez nascer o Salvador Jesus. Providenciou a salvação e abriu as portas da vida eterna. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 23:29. Existe apenas um caminho para a salvação. E aqui anunciamos 24 horas por dia que este caminho é Jesus. Sistema Jensen de Comunicação. 7:30. Programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Dia a dia com Deus. O programa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu querido ouvinte, é um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. Nós já estamos no meio da nossa campanha de oração. E uma das realidades da busca, de quem está buscando alguma coisa diante do Senhor, ou buscando para a própria vida, é a ansiedade, não é verdade? A gente está buscando alguma coisa, passa uma série de coisas na mente da gente: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? E sim, e outra coisa, tal. E aí a gente fica com aquela ansiedade, né? E quando nós estamos preocupados com os problemas que ansiamos, nós estamos buscando de Deus graça. Parece que a realidade grita diante de nós de tal maneira que às vezes parece uma loucura crer na intervenção de Deus. Já sentiu isso? Será mesmo que Deus vai responder a minha oração? Eu creio que Deus pode todas as coisas, mas será que essa oração Ele vai responder? Uma das frases que chamou a minha atenção na leitura que vocês vão fazer essa semana no livro, está lá num dos capítulos, o seguinte: quando a desgraça se perpetua, a esperança enfraquece. Uau! Dá para pensar, né? Mas é interessante que foi num cenário desses O cenário de certeza absoluta da cruz. Jesus sabia que ele iria para a cruz, Jesus sabia que ele seria traído, Jesus sabia que naquela noite em que ele fala essas palavras que nós vamos ler, que ele seria açoitado, que ele seria escarnecido, que ele morreria. Ele sabia que ele desceria ao Hades. É nesse contexto que Jesus vai falar aos seus discípulos que eles não deveriam preocupar-se. Olha só o que ele diz em João 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É interessante o Senhor Jesus, no meio desse cenário, dizer: olha, não se preocupem, não tenham medo. Mas quando a gente está ansioso, ouvir "não se preocupe, não tenha medo", às vezes dá raiva. Não é verdade? Como é que eu não vou me preocupar? Como eu vou deixar de me preocupar? Então, nesta manhã, eu queria te dar algumas das respostas do Senhor Jesus para essa pergunta. Como? Por que eu posso deixar de me preocupar e ter medo? A primeira resposta do Senhor Jesus foi: troque a sua preocupação pela fé. Você quer deixar de se preocupar? Então troque a sua preocupação pela fé. E aí eu volto a dizer: Jesus, como? Como é que eu troco a minha preocupação pela fé? E aí ele vai começar a explicar para os seus discípulos isso. Ele vai dizer assim: creiam em Jesus e no Pai Todo-Poderoso. A primeira razão por que podemos trocar a preocupação pela fé é porque conhecemos tanto a Jesus quanto ao Pai. É interessante que parece que Filipe entendeu essa questão. Ele disse para Jesus: tá bom, Jesus, ótimo. Se você quer que a gente não se preocupe, então mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse para ele assim: Filipe, eu estou tanto tempo com você e ainda você não sabe que eu e o Pai somos um. Se você está me vendo, você está vendo o Pai. Aqueles discípulos, inclusive Filipe, haviam andado com Jesus durante 3 anos. Eles puderam ouvir os seus ensinos, eles puderam ver os seus feitos, eles viram aleijados andarem, eles viram um cego de nascença enxergar, um homem que nasceu cego enxergar. Eles viram uma tempestade no meio do mar revolto da Galileia, serenada pela voz do Senhor. Quando faltou pão, eles viram Jesus pegar o pãozinho daquela criança e multiplicá-lo, que deu para 5.000 pessoas. Quando eles não tinham dinheiro para pagar os impostos, Jesus disse para Pedro: Pedro, vai pescar. E ele pega um peixe, só um. E ele diz assim: abre a boca do peixe. E lá dentro da boca do peixe tinha uma moeda, que era justamente o valor do imposto, nem mais nem menos. Ele olha para a moeda, diz assim: a face não é de César? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Eles viram o rosto de Jesus transfigurado em glória, e naquele dia, quando a glória do Pai se revelou em Jesus, eles puderam perceber que ele era a perfeita revelação do Pai, o Todo-Poderoso. Ele estava dizendo: olha, não importa o que venha acontecer, eu vou continuar sendo o mesmo. Eu e o Pai somos um. Temos todo o poder, toda a majestade, toda a glória. Toda a história está na palma das nossas mãos. Isso me lembra uma velha canção que o meu pai gostava de cantar. É interessante que eu estava preparando essa mensagem e essa canção veio na cabeça. Fazia anos que eu não cantava, mas tem algumas canções que ficam inculcadas na cabeça da gente. Essa canção é um corinho antigo que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Tem alguns velhinhos aqui que sabem essa música? Levanta a mão, quero ver. Ixi, tá cheio de velhinho aqui, hein? Vou tentar cantar então, se você consegue, tá? Vamos lá. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passou o temporal, passou. Barco tudo vai muito bem, e passa o tempo. Felipe, quem vê a mim vê ao Pai. Às vezes nós queremos ver Jesus, ver a presença de Deus, perceber, e às vezes a gente tem medo, está angustiado. E o Senhor está falando para a gente assim: olha para aquilo que eu já fiz na sua vida. Lembra o que eu já revelei para você. Quantas vezes eu manifestei a minha graça na tua vida. Se você me conhece, lembra, eu sou o Todo-Poderoso que tenho a tua história na palma das minhas mãos. Por isso, a gente pode vencer o medo e a preocupação trocando pela fé naquele que já deixou as suas marcas na nossa vida. Ele está no barquinho do meu coração. E aí, eu vou aguardar ele se levantar, porque a hora que ele se levanta, algo de Deus acontece. A segunda coisa que Jesus vai falar aqui nesse texto: por que eu posso trocar a preocupação e o medo pela fé? É porque eu tenho certeza da vida eterna no céu. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus sabia que a verdadeira vida não está aqui, Jesus sabia que todos nós estamos só de passagem aqui. Essa não é a vida, porque o que representa o tempo comparado com a eternidade? Um grão de areia? Ou uma gota no mar? Então a verdadeira vida é mais. E Jesus estava dizendo: olha, por que você está preocupado? Porque eu estou lhe dando a vida eterna. Olha, você já sabe o que eu vou mandar você falar, né? Olha para quem está do teu lado e diz assim: você vai morrer. Agora, escuta ele dizer para você: você vai morrer também. Não tem jeito. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, quando houver a ressurreição eterna, a morte vai ser uma realidade. E talvez o pior perigo, a maior dificuldade, quem sabe a maior tragédia, tivesse que dizer assim: agora está diante da morte. Mas mesmo diante disso, o Senhor está dizendo: o que é que você está se preocupando? Eu lhe dei a vida eterna. Eu lhe dei a vida eterna. Essa é a graça de Deus. A verdadeira vida é aquela que nós escolhemos viver na eternidade. Isso me fez lembrar um sermão de um pregador que falava no sepultamento da sua mãe e comparava a vida terrena com a gestação. Ele dizia assim: olha, o bebê está no ventre da mamãe e está quentinho, está protegido. Tem um líquido amniótico à sua volta que permite que a temperatura seja estável, que os impactos não cheguem nele. Você já viu que coisa interessante, né? Se você está na água assim, se você bate, você é empurrado pela água para não sofrer o impacto, né? Eu me lembro uma vez que eu fui dormir com a Cleusa num colchão de água. Que coisa incrível. Eu pesava uns 150 quilos. A hora que eu deitei, fez uma onda, ela fez chut, caiu. Foi incrível. Aí eu afundei. Ela deitava na montanha e rolava para baixo. Mas deixa eu voltar para a minha história lá. E aí ele continuou no sermão falando, né, que esse bebê estava lá protegido, quentinho, ele não precisava nem fazer força para respirar, porque tem um cordão umbilical, ele não precisava comer porque já vinha tudo digerido, porque a mamãe preparou tudo, está maravilhoso no meu mundo. De repente, a natureza começa a agir e o corpo da mamãe começa a empurrar esse bebê para fora. Está na hora de sair. Socorro, estão me mandando embora. Ele, se o bebê pudesse falar, ele dizia: para, para, o que está acontecendo? Está acabando o meu mundo. E aí ele nasce. E quando ele nasce, ele sente o frio pela primeira vez. Cortam o cordão umbilical, parou de vir todo o alimento e agora ele tem que respirar. E ele tem que fazer força para respirar. E ele chora. Se o bebê pudesse falar, ele diria: não quero sair daqui, estão acabando com a minha vida. Mas aí ele vai descobrir que a verdadeira vida dele não estava no ventre da mamãe, mas estava naquilo que ele ia viver. E disse aquele pregador: se a gente pudesse entender a grandeza da eternidade, a gente poderia perceber o que Deus está preparando para nós. Por isso, Jesus está dizendo: por que vocês estão preocupados? Se vocês creem em mim e creem no Pai, se eu sou o Senhor da vida de vocês, o pior que poderia acontecer talvez na sua mente fosse morrer. Mas mesmo assim, isso nunca seria o pior, porque vocês têm a certeza da vida eterna. E sabe o que mais? Quando chegar essa hora, vocês não vão estar sozinhos, porque eu virei buscar vocês para morarem comigo no lugar que eu preparei para vocês por toda a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo disse, para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Porque quando a gente entende a dimensão da vida, então eu não preciso nem me preocupar com o que vai acontecer no dia de amanhã, porque eu sei em quem tenho crido, é Ele que está cuidando da minha vida. Mas Jesus deu uma terceira razão porque a gente não precisa se amedrontar, porque o Senhor Jesus sempre está conosco no meio das nossas batalhas. Para que você vai se preocupar? Troca a tua preocupação pela fé, porque Jesus sempre vai estar com você, mesmo nas batalhas mais contundentes. Ele afirmou, para que vocês estejam onde eu estiver. E depois, ele disse em Mateus 28:20, na segunda parte desse versículo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por isso, não importa o que aconteça, nem o que esteja acontecendo com você, nada poderá separar você do amor de Jesus. Nada. Tem algumas denominações em que as pessoas ficam morrendo de medo. Eu conheço uma denominação que na sua doutrina diz assim, que se você morrer e tiver cometido um pecado, seja ele qual for, e não tiver pedido perdão antes de morrer, você vai para o inferno. Já pensou que desespero? Mas é interessante que a gente não entende que a gente vai para a vida eterna, não porque eu sou perfeito, mas porque a graça de Deus derramou-se sobre a minha vida enquanto eu era imperfeito. Não significa que Deus quer que você peque, não. Ele vai puxar sua orelha, vai te repreender, vai constranger o seu coração. Mas o que Ele está dizendo para você é que se Jesus é o Senhor da sua vida, você foi lavado no sangue do Cordeiro e coberto com a sua graça. E nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode separar você do amor de Deus. Ele vai estar sempre com você. É isso que a palavra está ensinando. E foi isso que Paulo ensinou para a gente. Olha que coisa linda. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Você não sabe esse versículo? Se Deus é por nós. Ah, não senti convicção. Se Deus é por nós. Quem pode ser contra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que você está preocupado? O Senhor está do teu lado. Não importa o que está acontecendo, ele continua no controle. Ele o ama, tem um plano para a sua vida. Por isso eu posso trocar a minha preocupação, meu medo pela fé. Quando eu estava meditando nesse texto, me vem a lembrança uma história que eu aprendi na escola dominical. Você sabe o que é a escola dominical? Tem alguns que não sabem, né? Escola dominical é o curso que a gente dá aqui na igreja, entre os cultos, né? Que te ajuda a aprofundar-se na palavra de Deus. Você quer estudar a Bíblia com profundidade, tem que ir para a escola dominical. Tem que fazer parte da linha básica de ensino, né? Não fica só no discipulado, não. Tem muita coisa aí para você aprender. Mas lá na escola dominical, quando eu era pequenininho, me contaram uma história. Eu não lembrei todos os detalhes da história, mas eu vi que ela tinha muito a ver com aquilo que a gente estava meditando. Nessa história, eu me lembro que estava acontecendo um incêndio numa casa. E tinha uma menininha sozinha no segundo andar daquela casa. E as chamas vinham se aproximando dela e muita fumaça saía pela janela de tal maneira que a menininha não conseguia enxergar o que estava acontecendo lá de fora. E ela pedia socorro, socorro. E aí chegaram os bombeiros e os bombeiros montaram uma rede de proteção para ela pular, porque era só o segundo andar. E eles gritavam para ela: pula, está tudo se preparado aqui, não vão pegar você, pula, pula. Mas ela tinha medo e não pulava, e aquelas chamas iam se aproximando, e a fumaça ia sufocando, quando o papai daquela menina chamou-a pelo nome e disse: é o papai que está falando com você. Agora, filhinha, eu preciso que você pule. Lembra como eu pego você no colo quando você salta na minha direção? Eu disse: lembro, papai, eu vou segurar você. Pode pular da janela. E ela então tomou coragem e saltou. E foi salva. Essa história tem a ver com essa certeza da presença do Senhor Jesus. Quando a gente está vivendo a ansiedade, a preocupação, o medo, a angústia, no meio dessa busca, a gente está como aquela menininha. A gente está sentindo o perigo se aproximando, mas a gente não consegue enxergar o próximo passo. O que vai acontecer? A fumaça que vem dos problemas, das lutas, nos cegam. E você já recebeu fumaça no olho? O que acontece? A gente começa a chorar, começa a lacrimejar. Queria dizer assim, no meio das batalhas da vida, no meio dos perigos, a gente está angustiado, a gente não enxerga, os nossos olhos estão marejados. Mas aí o Senhor Jesus diz assim: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele diz: não se preocupe porque eu estou aqui. E muitas vezes nesse contexto ele diz assim: pula no meu colo. Há momentos na nossa vida que a gente não precisa apenas entender que Deus está do nosso lado. A gente precisa sentir que Ele está do lado da gente. E a gente precisa ser aconchegado nos seus braços. Renove o seu olhar para as coisas mais lindas que a vida oferece. Os olhos são como uma luz para o corpo. Mateus 6:22. Por isso, se você estiver precisando enxergar melhor, faça uma visita à Ótica Felicidade. Em dois endereços: na Via Vêneto 1355, Santa Felicidade, e no Centro Comercial Arthur Bernardes, loja 25, no Portão Santa Quitéria. Renovando seu olhar. Você tem sido abençoado pelo programa Dia a Dia com Deus? Você gostaria que esse programa chegasse a mais lares, a mais pessoas, transmitindo a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina para o coração e para a vida de cada um? Então, transforme-se num parceiro desse programa. Hoje estamos em 19 emissoras de rádio e começamos também na Rede Super Curitiba. E você pode nos ajudar a chegar a outros lugares. Sabe como? Ore por nós e também contribua. Você pode fazer através de um depósito na conta do Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Vou repetir, Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Eu tenho certeza que o nosso sonho de fé é ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas enchem o mar. Seja parceiro desse sonho. A programação que faz a diferença. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Sistema Jensen de comunicação. Grupos Geradores 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Grucher Grupos Geradores 041-3376-4447. Quando você quer artigos evangélicos, você pensa Estrela da Manhã. Isso porque na Estrela da Manhã você tem a certeza de que a sua compra significa investimento no seu bem-estar, de sua família e também das pessoas que você ama. Faça-nos uma visita. No centro de Curitiba, a loja está localizada na Rua Senador Xavier da Silva, 447, ao lado do templo sede da Assembleia de Deus, próximo ao Shopping Miras. Lojas Estrela da Manhã. Por aqui passa o povo de Deus. O assunto é meio ambiente. A Copel dá o exemplo. São 4 hortos florestais, onde se produz mais de 300 mil mudas todos os anos para recuperar matas ciliares, protegendo os rios do Paraná. Além disso, a Copel ajuda as prefeituras a formar florestas urbanas com mudas para a arborização das cidades. São ações como estas que fazem da Copel a empresa dos paranaenses comprometida com o meio ambiente. Copel por energia. Governo do Paraná. Pois eu pensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. E atenção para a hora certa. 8 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Uma Mulher de Fé. Uma Mulher de Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Muito obrigada por ter sintonizado conosco. Obrigada por ter escolhido ficar conosco. Então eu convido você a ficar até o final da nossa programação, porque certamente Deus tem grandes coisas para nós hoje. Eu sou a Mirtes e escolhi conversar com vocês alguma coisa muito interessante, né, que Deus me inspirou. Quero começar lendo um texto do Evangelho e nós vamos refletir sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tem Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque você não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Um texto apaixonante como todos os outros, né? Só que é forte também. Jesus está batendo de frente numa conversa pesada com aqueles preciosos que o cercavam, com os seus discípulos, né? E o que é que nós podemos retirar disto hoje para as nossas vidas, né? Porque na nossa vida, nós procuramos ter um modelo para as nossas vidas. Nós procuramos pautar as nossas vidas, quer seja individualmente, quer seja dentro do contexto da sociedade ou na família, seguindo alguma coisa, algum modelo. Às vezes a gente leva uma vida mais ou menos parecida com aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, mudando uma coisa ou outra, inovando, aceitando as mudanças. Ou então a gente entende que não foi um modelo tão bom e faz uma mudança radical. Mas, ao longo da nossa vida, seja qual for o momento que estejamos vivendo, cada um de nós sempre vai procurar alguns modelos nas diferentes etapas. Na juventude, nós vamos mostrar interesse pelo futuro, sim. Enquanto jovens, é que nós vamos ter que pensar na profissão que vamos querer, no tipo de cônjuge, alguém para viver junto o resto da vida. Na idade adulta, nós vamos procurar modelo para lidar com as finanças. Qual o melhor modelo de lidar com dinheiro, de galgar uma posição social, de criar filhos? Sempre existe a possibilidade de nós copiarmos padrões que são pré-estabelecidos para se ter sucesso aqui nessa vida. Existem sim padrões pré-estabelecidos para se ter uma família bem-sucedida. Esse é um modelo para se ter uma família bem-sucedida. Este é um padrão para se ser um profissional bem-sucedido. Até para igrejas e instituições existem padrões para que igrejas sejam bem-sucedidas. São modelos, paradigmas, né? Paradigmas são modelos. Um modelo que a gente aplica a uma circunstância definida e estabelecida na nossa vida. E nós vivemos num mundo repleto desses modelos. Bons ou maus, é claro, mas repletos de modelos, sim. Só que, paralelamente a isso, ou dentro disso, nós também vivemos dentro de um reino espiritual. Um reino que não é físico. E que um reino que promete nos dar vida, e vida com qualidade, vida com abundância, vida boa. A mesma que esse mundo tenta oferecer com esses padrões, né? A mesma intenção dos reinos humanos. Temos qualidade de vida, vida em plenitude, né? Mas quando Jesus veio trazer esse reino, ele começou a quebrar esses modelos, esses paradigmas. Ele começou a confrontar os nossos modelos, começou a confrontar os nossos padrões e convidar-nos a imitá-lo. Vamos continuar no texto para você entender bem? Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis quem eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Lindo, lindo, lindo ter uma revelação dessa. Mas três versículos depois, Pedro vai fazer o que eu já li para você. Quando Jesus disse que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele padecesse, que ele fosse morto, que ele ressuscitasse, aí Pedro discorda. Pedro discorda e diz: não, de jeito nenhum. E Jesus diz para ele: olha, você não está falando dentro do modelo de sucesso, de paradigma que eu tenho. O que Jesus falou não estava dentro daquilo que Pedro entendia que um Salvador deveria fazer. Pedro esperava pelo Messias, sim. Ele esperava o Messias como um general vitorioso, que traria libertação ao povo, que tiraria o povo do jugo romano. Jamais Pedro pensou na possibilidade de um Messias tendo uma morte vergonhosa. O modelo que Pedro tinha era um modelo de homens. Queridos, sempre, em qualquer lugar da história, um modelo novo sempre vai conflitar com o modelo antigo. Quando paradigmas são quebrados, né? Quando modelos são quebrados, sempre vai haver um desconforto, sempre vai haver uma reação. Olha, uma vez, um suíço, num país onde os melhores relógios do mundo eram fabricados da seguinte maneira: com coroa, com corda e com pinhão. Este suíço, num país que tinha um padrão de melhor relógio do mundo feito com coroa, corda e pinhão, pensou num relógio com pilha e a quartz e apresentou esse projeto. A indústria rejeitou completamente, era o novo, e para eles relógio tinha que ter coroa, pinhão e corda, senão não seria relógio. Mas a Suíça não era o único lugar do mundo, né? Havia uma feira nos Estados Unidos e ele levou aquele projeto lá por mera curiosidade, para colocar no stand como uma novidade, como uma coisa futurística. Os americanos e os japoneses olharam para aquilo e viram possibilidades enormes, ideia maravilhosa. Mandaram ver. A indústria suíça teve o maior colapso. Hoje ela quase não existe mais. Ficou praticamente falida por conta daquilo que ela mesma tinha criado, porque ela não aceitou mudar o paradigma, né? Quando Jesus vem e fala aos discípulos que o propósito dele não era político nem econômico, que o modelo não era esse, Pedro não reconheceu. Para ele, para ter sucesso, para a obra de Cristo ter sucesso, tinha que ter vitória, tinha que ter ausência de dor, né? Ausência de sofrimento. E ele pega um Jesus falando de morte, resgatando pessoas através da morte, né? Salvando pessoas, dando a própria vida. Não batia com o que ele pensava. Mas Jesus veio para cumprir os propósitos do Pai, os propósitos de Deus. Ele trouxe um reino espiritual. Ele trouxe a eternidade até nós. Veio para morrer, sim, mas ele trouxe a possibilidade de nós nunca mais morrermos. E nunca mais morrer, comparado a todas as outras coisas, né? É demais. Tudo que for comparado à eternidade é ilusão. Nós podemos continuar escolhendo os nossos modelos de vida, mas sempre comparando este modelo à luz do modelo de Deus, à luz da eternidade. É aí que vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque o mundo pode te oferecer bons modelos. O que você deve fazer aos 30, aos 40, aos 60, aos 70? Como viver melhor aos 80? Como ter uma vida maravilhosa aos 90? E vai parar por aí. Agora, no reino de Deus, Deus nos deu uma alma imortal. E Então, meu negócio é para sempre. O padrão que eu vou escolher é para sempre. O que eu estou construindo é para a eternidade. Se eu construir uma fortuna aqui na Terra, ela vai ficar para os outros gastarem. E muitas vezes não vai ser do jeito que eu queria que eles gastassem, né? Coisas que parecem um sucesso aqui, às vezes até um ministério, pode ser um desastre na eternidade. Pedro não entendeu nada e às vezes nós não entendemos nada. Então, a minha pergunta para você, para que Deus te deu essa profissão que você tem, a família que você tem, o dom que você tem, o dinheiro que você tem? Para você servi-lo com todas essas coisas. Para você ser um servo com a tua família, com o teu dom, com o teu dinheiro, com a tua profissão. Exercer sacerdócio dentro do lar. Abençoar o povo de Deus. Essa é a ótica de Deus. Mas qual modelo você tem seguido? Porque às vezes eu estou falando para pessoas que o modelo que ele tem é uma semana com um domingo no meio. Ele serve a Deus aos domingos, né? Você tem problemas em abrir o seu coração para implantar um novo modelo de vida? Construir uma vida de significado eterno para Deus, para você e para os outros? Queridos, eu quero te lembrar que não se pode assumir um modelo de fé sem compromisso. Na verdade, quando você assume qualquer modelo sem compromisso, sem um compromisso radical, não vai funcionar. Não adiantou nada Pedro ter revelado: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele tinha uma revelação preciosa como essa, no entanto, faltava para ele um compromisso radical com Deus. Nossa vida tem que estar comprometida com o Senhor da nossa vida. Todos os nossos sonhos têm que ser submetidos a Deus. Eu, no caminho, eu vim orando. Eu oro pelo caminho e, de repente, eu comecei a colocar na oração alguns dos meus sonhos, né? É submetê-los a Deus, um momento bem diferente, né? E é muito engraçado isso, porque normalmente a gente gosta de colocar as necessidades, a gratidão. Mas os nossos sonhos precisam ser submetidos a Ele, sim. Nós temos pequenas coisas aqui na Terra. Nós temos metas, temos alvos, sonhos. E às vezes a gente não quer que Deus mexa neles. Nós mesmos queremos fazer. Mas quando eu coloco na mão do Senhor os meus sonhos, eu estou vendo que Ele também é Senhor deles, né? Caso contrário, se eles acontecerem, a glória pode nem ser dele, né? Vai ser só minha, né? Você está realmente implantando o reino de Deus como modelo na sua vida? Pedro não tinha entendido. Quem servia quem, né? Eu e você viemos para fazer um propósito do Pai, né? E o propósito que Deus tinha era tão radical, que Jesus, quando veio cumprir esse propósito, ele ia morrer por esse propósito. Aí, de repente, ele convida os discípulos para fazerem isso também. Você morreria por Jesus? Vou repetir. Você morreria por Jesus? É muito difícil, né? Responder isso. Eu acho. Tem um chinês, o irmão Yun, que escreveu um livro chamado O Homem do Céu. Ele já esteve aqui em nossa cidade dando testemunho. Ele pertencia à igreja da China, a maior igreja do mundo, e no entanto é uma igreja escondida. Ele vai relatar nesse livro dele os 14 anos que ele passou na prisão, né? E uma das coisas que a gente percebe no livro dele, que na China, a maior igreja do mundo, não importa o quanto você seja um pastor brilhante, não importa o curso de teologia que você tem, lá a coisa mais importante é o quanto tempo você ficou preso por amor a Jesus, né? Para nós isso é muito estranho, porque nós vivemos um cristianismo de liberdade. Ninguém precisa morrer por isso no país, no local que nós vivemos. Uma vez também um repórter perguntou para o Martin Luther King: O senhor não se considera um radical? Aí a resposta dele foi assim: não importa se nós somos radicais ou não, importa no que nós somos radicais. Queridos, nós temos que ser radicalmente comprometidos com Jesus e com a glória dele. O modelo que nós procuramos não é para essa vida. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Tem uma história que eu já contei para vocês, de um casal de americanos já bastante idosos. Eles estavam voltando num navio depois de terem passado a vida inteira fazendo missões em países pobres. Levaram uma vida de absoluta pobreza, servindo a Deus nos lugares mais difíceis do planeta. E depois, por conta da idade, cansados, voltavam para casa no navio. E quando eles estavam se aproximando do porto, tinha uma banda de música, tinham pessoas acenando, e aquele velhinho foi até o convés todo alegre, pensando na recepção que eles estavam tendo ao voltar para casa. E de repente ele vê colocarem um tapete vermelho na escada e descerem algumas pessoas que tinham cargos no governo. Essas pessoas desceram, foram aplaudidas, a banda foi embora atrás deles, e ele ficou muito triste, abatido, e disse: passamos anos servindo, demos a nossa vida, o que havia de mais precioso, e essa é a recepção que temos quando voltamos para casa. Aí a mulher dele, com toda aquela sabedoria do alto, diz para ele: querido, nós ainda não voltamos para casa. Essa recepção é para eles. A nossa recepção vai ser outra quando verdadeiramente voltarmos para casa. Ouça essa música um pouquinho e eu volto para terminar essa conversa. Cierra tus ojos e mira comigo um momento ao Senhor. Vai nos contar que mais tarde Pedro morreu crucificado. Paulo morreu decapitado por Roma. Viver esse modelo que Deus trouxe tem consequências presentes e eternas. Deus recompensa quem vive esse modelo. A palavra de Deus é tão interessante que ela diz que se alguém